Faz-me o favor, faz-me o favor de não dizer absolutamente nada. Supor, ai, supor, o que dirá tua boca velada é ouvir-te já, é ouvir-te melhor do que o dirias. O que és não vai à flor das caras e dos dias. O que és não vem à flor das caras e dos dias. Tu és melhor, muito melhor do que tu. Ai, tu és melhor, muito melhor do que tu. Não digas nada, se é a alma do corpo nu que do espelho se vê. Não digas nada, se é a alma do corpo nu que do espelho se vê. Faz-me o favor, faz-me o favor de não dizer absolutamente nada. Supor, ai, supor, o que dirá tua boca velada é ouvir-te já, é ouvir-te melhor do que o dirias. Tu és melhor, muito melhor do que tu. Ai, tu és melhor, muito melhor do que tu. Não digas nada, se é a alma do corpo no que do espelho se vê. Se é a alma do corpo no que do espelho se vê. Faz-me o favor, faz-me o favor.